É, você não ouve uma música qualquer, nós também. Não tocamos qualquer música. O que há de melhor em música? Um jardim, um coreto, a música e a saudade. A nossa querida Lafique Imóveis esteve em festas, pois aniversariou Dona Suzana Luzia Balesteiro Lorandi, que recebeu de Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dario de Barros Carvalho, diretores da Lafique, todas as felicitações. Felicitações também dos seus familiares e da nossa equipe e de toda a equipe Lafique Imóveis. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo? Vamos sim. Nós vamos atender ao Dr. Félix Francisco Tavelin. Ele é delegado de polícia aposentado, nosso gentil ouvinte, e ele gostaria de rememorar com esse conjunto vocal Anjos do Inferno, cantando do Caymmi a composição Rosa Morena. Note bem o arranjo para o pistão anasalado, o pistão que é tirado do nariz de um dos integrantes, o som que faz com que esta composição se torne mais bela ainda. Doris Monteiro, gravação de 57, arranjo do Renato de Oliveira, canta do engenheiro Billy Branco, Mocinho Bonito. Tudo isso para o Dr. Félix Francisco Tavelin, delegado de polícia aposentado em nossa sintonia, que ainda quer ouvir. Em adaptação para o nosso idioma do Rubens Campos, Carmen Costa, que é viva para a satisfação nossa, canta Está Chegando a Hora. Essa pose, vem pro samba, vem sambar. Que o pessoal tá cansado de esperar. Oh, Rosa. Que o pessoal tá cansado de esperar. Rosa. Morena rosa, com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa. Morena, morena rosa, rosa morena, o samba tá esperando, esperando pra te ver. De parte essa coisa de dengosa, anda rosa, vem me ver. Deixa de lado essa pose, vem pro samba, vem sambar. E o pessoal tá cansado de esperar. Oh, Rosa. E o pessoal tá cansado de esperar. Oh, Rosa. Thank you.